O meu croft. Ok, então vamos deixar aqui isto a gravar. Sim, assim, muito sinceramente. Sim, podemos fazer, sem problema nenhum. Fazer, sim, é completamente livre. Mas a minha questão seria: achas que o problema é inerente à palavra turismo e que faz parte da própria história de turismo? Ou. E aí a gente precisava de arranjar uma palavra nova, como passeio, ou visita, ou viagem, sim, não é? Há outras palavras que descrevem essa ação. Sim. Ou tem mesmo a ver com a instrumentalização pela sociedade desta prática, não é? Que depois, lá está, eu digo instrumentalização porque é assim, ao regulares os tráficos turísticos, também regulas o comportamento da população, uhum. Não é? O que nós vemos em Lisboa, por exemplo, no foi uma regulação do comportamento social, sim. De forma a enquadrar-se naquela norma, sim. Também, não é? Sim, claro. A minha opinião sobre o turismo é que não foi um problema gramatical ou de vocabulário. Eu acho que foi uma instrumentalização da área e como pegaram na área de forma insustentável, de uma forma quase que escrava e revelaram um comportamento capitalista. Não digo que as pessoas não possam fazer negócio do turismo, porque o turismo também pode ser uma área de sobrevivência. As pessoas também podem colher e podem plantar produtos e vendê-los no mercadinho para turistas. Não há problema nenhum. As pessoas vêm cá por causa disso, vêm cá para saber o que é que nós vivenciamos, qual é a nossa vida, e eu acho que devemos sim mostrar a nossa identidade, por assim dizer, desta parte, desta região do globo. Mas o que eu acho é que, ou seja, as pessoas, os grandes empresários pegaram na palavra turismo e pegaram no que é o turismo, uhum. e danificaram-na com capital. Porque o turismo não deveria ser uma parte tão significativa de uma economia. Deveria ser, sim, uma parte dela, mas não como vemos aqui em Portugal, que é 23% ou 24% do PIB, não é? E quais são as consequências disso? As consequências disso é que depois se acaba o turismo, as outras áreas não são suficientes para sustentar o modo de vida que levamos aqui, porque neste momento em Portugal estamos a viver uma mudança de um mercado que era mais fechado para um mercado livre, não é? Como vimos nos Estados Unidos já há dezenas de anos atrás, não digo quase 70 anos atrás, vimos um mercado livre, vimos uma mudança do mercado, não é? E nós estamos a fazer essa mudança, as pessoas vão ter que se adaptar a essa mudança, porque cada vez mais existem os restaurantes internacionais, existem os hotéis internacionais, existem as companhias de comida internacionais, as companhias de hotel internacionais entrar aqui. Não digo que isso seja mau, não sou contra as pessoas virem para cá e abrirem negócios cá, eu sou contra é a massa. Ou seja, sou contra é a massificação dessa área. O que faz com que nós, como cidadãos, nós cidadãos desta parte do globo, fiquemos prejudicados, porque nós queremos agradar aos outros e não nos queremos agradar a nós mesmos, estás a perceber? Mas lá está, eu não sou contra essa gratidão, não sou. Eu sou contra a desagratidão das pessoas que já de cá estavam e lutaram para ter um lugar aqui e que têm que sair das próprias casas hoje em dia para ir viver para as periferias, que têm que vender as suas propriedades para empresas, para a abertura de negócios nos centros históricos, porque a realidade é que o centro histórico nunca seria centro histórico se não tivesse lá pessoas. Interessante essa questão. Eu por acaso, há bocado estava com outra pergunta para te fazer, mas às tantas volto mais tarde aí. Essa questão do centro histórico, Interessante. Eu parece-me, posso estar errado, mas tu às tantas aqui tens alguma coisa para dizer nessa, dentro dessa área, não é? Do turismo, que é. Sim. Onde é que raios vem o mapa turístico, não é? Estes mapas turísticos que a gente conhece das nossas cidades, que só incluem mesmo o centro histórico. E claro que é a zona mais antiga da cidade. Aquilo era virtualmente a cidade até há bem pouco tempo, não é? Só muito recentemente é que se estendeu da forma que estendeu. E que está a estender ainda. E, sim, é um processo contínuo, não é? Sim. Até não ocupar mais, até não conseguir... metrópolis que nunca acaba, não é? Exato. É a Babilónia, é uma Babilónia. É transformar o mundo inteiro numa contínua megalópole. Sim, exato. Mas, embora isso já esteja basicamente a acontecer, mas mesmo para além disso, essa ideia, é claro, essa ideia do mapear... a cidade de acordo com a necessidade do turista, não é? Isso por acaso é histórico já, isso já vem desde a peregrinação. Os antigos peregrinos... Os peregrinos em contexto? Por exemplo, as pessoas que iam para Santiago de Compostela, Fátima. Ok. Os peregrinos... Fátima é mais recente. Não? Fátima é muito mais recente que Santiago de Compostela. Aliás, o Santiago de Compostela tem muito mais peso a nível de turismo religioso do que Fátima foi uma coisa que aconteceu... É um fenómeno turístico. É um fenómeno completamente turístico, sem dúvida. A religião, aliás, a nossa igreja aproveitou-se desse acontecimento, digamos assim, para criar um monopólio, não um monopólio de negócio e do outro lado um monopólio de religioso, não é? As pessoas têm que ir lá porque têm que não sei o quê. Não interessa, quem acredita, acredita, quem não estamos a discutir, não é isso que vem à discussão. Mas o que eu quero dizer é que nos antigos peregrinos, principalmente aqui em Portugal, o exemplo daqui de Portugal, porque Santiago de Compostela foi e é um grande marco religioso no nosso turismo, e foi um dos primeiros mapas turísticos a existir, porque haviam pessoas que vinham realmente de longe, de França, Itália, Alemanha, até da própria Inglaterra, para vir para cá para fazer a peregrinação. Claro que os reis não o fariam a pé, mas faziam-no de coxa ou de cavalo, todo o equipamento que eles tinham na altura, que era ridículo, mas existia mapas, e daí vêm os carimbos, porque quando tu fazes peregrinação, tu ou ires de uma cidade para a outra, ou ires de uma região para a outra, tu tens um como se fosse um passaporte de Santiago de Compostela, não é? Em que te carimbam, por exemplo, estás em Braga, carimbam-te o carimbo de Braga, vais para Barcelos, carimbam-te o carimbo de Barcelos, e no fim vais para Santiago, encontras-te em Santiago de Compostela, eles dão-te o carimbo de Santiago de Compostela e assim ficas com a peregrinação feita, eles dão-te um papel, um handicapzinho a dizer, ok, acabaste a tua odisseia e aqui terminas a tua aventura. E o engraçado é que existia mapas disso, porque antigamente não existia Google ou GPS. Não, mas tu tinhas, quer dizer, os mapas eram, por um lado, na antiguidade era engraçado ver era os mapas que eram bastante sim, eram mapas, né? E eram as setas amarelas. E por outro lado, a questão da cartografia surgir com sim, a exploração colonial. Exatamente, sim, sem dúvida. A exploração colonial é outro início do mapeado das regiões e aliás, o foi o único, aliás, os portugueses foram os primeiros a mapear África no seu esplendor, não é? Foram os primeiros a chegar lá e desenharam nos seus cadernos as costas e não sei o quê, depois juntaram aquilo tudo como se fosse um puzzle e tentaram de uma forma mais arcaica, desenhar a costa de uma forma mapeada. E foi assim que conseguiram navegar e fazer. Até hoje o mapa que a gente conhece, o mapa mundo, chama-se Mercator e surgiu exatamente. Exatamente, o Mercator. Exatamente. Exatamente. Que através. A Europa um pouco maior. E muito, né? Maior, e muito maior. Se vocês virem. Se as pessoas virem os mapas do início dos descobrimentos, que é mais do início da colonização, eles notam que a Europa, eles viam a Europa de uma forma muito maior do que é na realidade, aliás, a Europa é o segundo continente mais pequeno do mundo, porque o primeiro é a Oceania, o segundo é a Europa. E é engraçado que eles viam a África também bastante mais pequena. As proporções eram erradas. Quem estava no sul ficava mais pequeno. Exatamente. E é engraçado que isso do turismo, o turismo provém disso, dessa fase dos descobrimentos, porque as pessoas começaram a ter interesse. Porque os portugueses, os espanhóis, os ingleses iam para lá e o povo dizia assim: o que é que tem lá que os nossos navegadores querem tanto ir para lá? Mas o que é que há? O que é que há lá? Eles vinham com essas coisas, as pessoas viam no mercado, nas lotas, a tocarem ouro, tapeçaria, cerâmica. E eles assim, mas de onde é que isto vem? O que é que se passa naquela parte do mundo? Mas também, quer dizer, também não era novo, não é? Outra coisa, desculpa interromper-te, mas aqui, para voltar àquela questão inicial também que eu tinha, que não pus, que era a questão das rotas. Rotas comerciais, não é? Sim. Eram pré-existentes, a Rota da Seda, etc. Sim, sim. Então, e nós tínhamos os portugueses, a Rota quando vinho, saíram para a Índia, tinham um objetivo bem claro, que era fazer a rota por mar em vez de ser por terra. Ou seja, aceder à possibilidade e havia uma grande discussão, de entrar no tráfego sim. De produtos vindos da Índia e da China, etc., diretamente, sem os intermediários que atravessavam o deserto a pé, etc. Porque aí também se fazia muito dinheiro. Mas houve uma discussão na nossa corte quando começaram os descobrimentos, antes da viagem para a Índia. Houve uma discussão sobre por terra ou por mar, qual será o melhor. E chegou-se à conclusão que por mar iria ser muito mais rápido, porque existia a tecnologia, não existia a tecnologia terrestre. Exatamente, não existia a tecnologia terrestre também. Isso é que é. Não existia, exato, mas não existia o transporte em massa como era o barco, estás a perceber? O barco era um transporte em massa que poderiam levar quilos e toneladas de mercadoria ao mesmo tempo para outro lado do mundo. Demorasse o tempo que demorasse, eles iriam lá chegar. Mas nisto chegaram à América. É verdade. Mas aí é que está o interesse. Deixa-me só perguntar-te agora, desculpa, para já a seguir falas tu. Só deixar também esta coisa no ar, que é... hoje em dia... precisamente nesta situação, hoje, dia 6, 7, 10 de janeiro de 2021, o que será? Estamos lockdown, coronavírus, pandemia por todo lado, problemas em todo lado, muito menos gente a viajar. Muito menos, né? Sim. Muito menos turismo. Então, o que é isto? É ainda mais hoje, não é? Uma pessoa agarrar num bilhete de avião daqui e ir para o Brasil. Sim. Por 90 euros, 100 euros, sim, que são os bilhetes. Sim, o que for, sim. Quais são os... Para mim, claro que isto puxa muito mais para implicações éticas e estéticas. Sim. Não é? Que é uma pessoa viajar daqui para lá com o dinheiro que tem, com o conforto que pode ter. O que é esta coisa de ser quase teletransportado por um avião. É um negócio. E existiu, por exemplo, eu não sei se vou ser exato nas datas, mas eu acho que foi por volta, no final da Segunda Guerra, existiu uma companhia aérea nos Estados Unidos, que era a Pan Am, que ainda hoje existe a Pan Am, que é... que era o, ou seja, era o, a principal, digamos, transportadora aérea de mercadoria e comércio e transportes comerciais de pessoas e tudo mais. E na altura, com a evolução da economia, começaram a existir outras companhias. Essas companhias que eram bem mais pequenas que a Pan Am, E a Panam, na altura, tinha um... aquele, pois, Estados Unidos, tinha um certo de um amigo sindicato que participava no governo e tudo mais, que queria fazer um referendo sobre ter só uma companhia aérea nos Estados Unidos. Isto, aliás, até apareceu num filme, passados uns anos, que é até o Leonardo DiCaprio, que é super conhecido, que faz o filme que se chama Aviator, que explica este momento. E a Panam, claro que lhe interessava ter só uma companhia aérea nos Estados Unidos, porque eles seriam o grande explorador do monopólio aéreo americano e iriam ser os únicos a ter posse do tráfego aéreo americano. O que seria uma grande vantagem para a Panam, porque proibiria a viagem comercial de qualquer outra companhia existente, ou seja, as companhias que estavam a existir na altura, que até produtores de aviões, como a Boeing, que hoje em dia existe, e são os aviões mais utilizados, provavelmente, que iria proibir esse tráfego aéreo. Felizmente isso não aconteceu, porque seria um abalo estrondoso no desenvolvimento do transporte aéreo, porque a Panam não fazia viagens para a Europa, só fazia viagens entre os Estados Unidos e a América do Sul. E como vieram outras companhias aéreas que estavam a produzir aviões para conseguirem ir para a Europa, aviões com força suficiente e com depósito suficiente para conseguirem irem overseas, não é? Para conseguirem ir para Lisboa, Madrid, Paris. Aliás, na altura, o principal aeroporto da Europa era o de Paris, e eles queriam muito, na altura as outras companhias aéreas queriam muito fazer viagens comerciais para Paris, levar pessoas para Paris, levar comércio para Paris. Esse sindicato não conseguiu a lei, felizmente, e hoje em dia vimos e foi a partir daí que as viagens de avião começaram a ficar mais acessíveis ao público, porque começou a haver uma abrangente geral de companhias aéreas, que hoje em dia conhecemos, por exemplo, na Europa, a Ryanair, a EasyJet, essas companhias privatizadas que abriram portas a pessoas como, por exemplo, como eu, que viajo para estudar a Inglaterra, por exemplo, que viajo para viajar para a Holanda, para os países que eu tenho que ir às vezes, e felizmente temos essa abertura. O problema é que com isto, o problema é que nada é no mundo perfeito, nada é perfeito, estás a perceber? E esta privatização destas companhias aéreas fez com que as nossas próprias companhias aéreas, os nossos próprios aviões, que foram fabricados para nós, que nós pagamos impostos para estas companhias existir, são muito mais caras e muito mais luxuosas, digamos assim, que estas companhias privatizadas, que nos dão a oportunidade a nós plebeus, não é? De irmos para países diferentes à busca desse conhecimento, estás a perceber? E a partir daí vem o turismo, e é por isso que nos anos 80 e 70 começou a haver o turismo em massa. Começou a ir pessoas a ir para Veneza, para Roma, Lisboa, Madrid, Londres, e claro que nos anos 80 e 70 ainda era pessoas com muito dinheiro que conseguiam viajar, mas já era uma classe rica mais baixa que a classe milionária, digamos assim, estás a perceber? Porque a classe milionária tinha os seus próprios aviões, tinham os seus próprios pilotos, o tal tempo das vacas gordas, não é? Onde as pessoas ganhavam muito dinheiro e conseguiam comprar material. Hoje em dia podes ganhar muito dinheiro, ter um salário base de 3 mil euros, mas não tens um avião. Nos anos 70, ter um salário de 3 mil euros seria ter um avião, seria ter um barco, seria ter dois carros, uma casa bastante razoável. Ou seja, esta privatização vem-nos trazer essa oportunidade de voar. Mas, existe sempre um mas. E a pergunta fica sempre, e na área do turismo somos obrigados a pensar nela. será que estas companhias aéreas foram realmente boas para a sustentabilidade económica do setor do turismo dos países? Ou será que vieram piorar o estilo de vida das pessoas que já viviam nesses países? Porque hoje, por exemplo, vamos ao Porto, temos que pagar taxa de turista. E a questão das emissões? As emissões, do clima, tudo isso. Será que isso é justificável ao ponto de nós ainda termos transportes terrestres capazes de ir viajar para outros países? Será que é justificável esta massificação do tráfego aéreo para nos dar e a pressa, claro, da economia? As nossas férias são cada vez mais reduzidas. Podes viajar 24 horas, fazer, sei lá, uns 2 mil ou mais quilómetros. 24 horas daqui a Paris, estás a perceber? Mas num avião faz uma hora, ou uma hora e meia, estás a ver? Ou duas horas. E é muito mais barato. É muito mais barato. Eu consigo encontrar bilhetes de avião daqui a Manchester mais baratos que daqui do autocarro, por exemplo. Os preços vêm da procura. Estás a perceber? Quanto mais procura existe, mais as companhias. Isto é tática do negócio. Mas espera lá, isto é mais complicado que isso. Porque, por exemplo, agora está a haver menos procura e os preços ainda baixaram mais para incentivar. Eu acho que quanto mais as pessoas. Não baixaram muito mais. Não baixaram muito mais e por experiência, que eu tive bastante dificuldade em viajar esta última vez para Portugal. Porque realmente os preços dos bilhetes estariam. Porque hoje em dia, por causa do coronavírus. Por causa da situação em que estamos, há muitos voos a serem cancelados. Sim. E o que acontece é que é difícil agora arranjar bilhetes baratos, digamos assim, porque não. Se tu marcas com 2 meses de antecedência, tens uma probabilidade gigante dele ser cancelado derivado à situação em que estamos. Ok. Já percebi. Estás a perceber? Então tens de comprar mesmo a última da tens hora. Que as pessoas estão a comprar a última da hora. Por exemplo, eu comprei a última. Comprei uma bilhetada há uma semana atrás para voltar porque realmente se eu comprasse há 2 meses teria-me sido cancelado. Aliás, eu tive 2 voos cancelados para vir para aqui. Yeah. Por isso, e eram baratos. Por isso. Santas, eles já os põem para depois os cancelar e ficar com o dinheiro enquanto. Não, isso é o que nós não sabemos, estás a ver? Nós não podemos dizer assim, eles estão a fazer isto por uma tática de negócio e trafolhice. Pá, provavelmente. Mas não podemos dizer que é verdade, porque. Não, é especulativo. Exatamente. Mas é especulativo da parte deles também. Exatamente. Eles também especulam sobre a possibilidade de haver ou não. Se conseguirem, exatamente. Se não conseguirem. Exatamente. Eu acredito que as pessoas que estão à frente, eu gosto de acreditar que as pessoas são de bem e gosto de acreditar que eles só cancelam os voos porque realmente não estão em condições de voar, porque eles também querem vender. Sim, sim, mas o próprio plano de negócio especula, quer dizer, eles, se não fosse isso, eles tentavam fazer só aquilo que fosse possível, só que como têm que preparar para daqui a 2 meses, têm que especular sobre se vai haver exatamente, ou não. Exatamente, exatamente. Mas isso também poderia acontecer em situações normais sem Covid, claro, poderia ter havido uma trevoada. Uma neve, pá, pode ser. Há sempre um senão em tudo, não é? Ou seja, o próprio aeroporto pode entrar em quarentena, não é? Porque pode haver casos dentro do aeroporto trabalhador. E pode haver uma quarentena no próprio aeroporto que não deixa os aviões voar porque o aeroporto em si está infectado de Covid. Desculpa, sobre quarentenas no aeroporto, quando tu vais. Muitos imigrantes que entram na Europa recentemente entram como turistas. Sim, é verdade. Não entram como trabalhadores. Acabam por ficar mais do que 15 dias. Exato, por exemplo. Mas porquê? Porquê? Como raio é que é? Desculpa, pergunta. Companhias aéreas que façam uma viagem entre o Irão e Portugal, sabendo. Ok? Eu não quero tomar a posição de chamar ilegal, mas eu vou entrar nessa posição por objetivos teóricos. Eles ilegalizam a possibilidade de uma pessoa estrangeira vir para cá sem cidadania. Sim. Mas depois organizam o voo dessa pessoa por motivos turísticos, cobram-lhe o bilhete, etc, etc, todo o processo, e depois a pessoa fica e aí passa a ser ilegal. Mas primeiro eles, ou seja, o tráfico é organizado, é esta a pergunta, o tráfico, o que eles chamam de tráfico de imigrantes parece que é organizado por estas empresas de transportes. Claro que não é só, não é? Existem outro tipo de traficantes, etc., pessoas que organizam este tráfico, sim, com barcos ilegais, etc., mas também existem companhias legais, não é, a fazer um transporte de imigrantes pobres. Por exemplo, as companhias aéreas que organizaram as viagens dos trabalhadores migrantes da Roménia para a Alemanha durante o lockdown, para que a Alemanha pudesse ter vegetais durante o verão. Eles tiveram que ir buscar trabalhadores migrantes e arranjaram-se os aviões para que aquelas pessoas fossem para lá. Isto não é uma pergunta, mas... Claro. Sim, mas eu entendo o que tu estás a dizer e concordo. Existe, sim, um... claro que isto aos olhos de um cidadão europeu é uma catástrofe. Mas digamos que essas pessoas que foram nos aviões, teve que haver um referendo, teve que haver um acordo entre países para este país existir, porque claro, eu não acredito que a Alemanha tenha ido só... Entre a Alemanha e a Roménia, exatamente, não acredito que a Alemanha tenha ido lá e digam assim, olha, temos entrevistas abertas, temos vagas abertas, venham cá e nós levamos-lhe para... Não deve ter sido assim. Agora, não, foi um transporte organizado, deliberado. Exatamente, foi um transporte organizado, ilegal aos olhos da lei, porque eles de alguma forma legalizaram aquilo. Mas o que eu acho é que pode-se chamar isso um tráfico de humanos? Pode. Um tráfico de humanos legal. É isto no sim, navio, é? É um tráfico de imigrantes legal? É, porque não tem lógica tu ires à Roménia com trabalhadores desempregados no teu país para não trabalhar. Ou seja, existe desemprego na Alemanha, como existe em qualquer outro país. Uns mais, outros menos. Mas existe. Temos que saber que existe. Temos que saber que existe sem abrigos na Alemanha. Temos que saber que existe pessoas que não trabalham na Alemanha que estão perfeitamente aptos para trabalhar. Só que eu acho que eles foram fazer isso por uma mão de obra mais barata, que é pois o é isso. Que lá está... Não tiveram que pagar tanto. Exatamente. Porque as leis que se aplicavam eram as de salário romeno. Exatamente, provavelmente. Não sei, lá está. Nunca vamos saber. Mas é, porque os... Tu nunca podes esperar numa plantação, nestas plantações da comida. Mesmo aqui em Portugal temos o caso no Alentejo, não é? Das estufas. Sim, que está a ser, ainda está em tribunal há não sei quantos... Essas pessoas não estão a ser pagas os salários mínimos legais. Não, e são postos em... mediante a vontade do empregador e aquilo que e não tem contratos legais. Acertem formalmente entre, sim, sim, sim. Entre o trabalhador e o tal dinheiro de luva branca, não é? Por baixo da mesa, não é? Que infelizmente existe, e existe provavelmente em 99,9% dos países. Também é verdade. Raro as exceções que eu não me e acredito. Nunca foi propriamente bem pago o trabalho no campo. Não, né? nunca foi. E isto é interessante, que no outro dia estava a ter uma discussão. Não uma discussão, mas um. Na plantação. Exato. Na ideia da plantação. Tive uma discussão, mas não foi bem uma discussão, foi um debate em minha casa com os meus colegas da Universidade da Inglaterra sobre isto da divisão dos países europeus. Porque existe, vamos ser realistas. Os países nórdicos são os países dos serviços, os países do sul são os países da agricultura. Ponto final. É assim nós fazemos, nós plantamos, colhemos, exportamos, eles ficam com os nossos produtos, nós ficamos com os serviços que eles... Tecnológicos. Exatamente. É. Que seja, que eles automóvel, automóvel de computação, é. Opa, estes serviços que hoje em dia a sociedade depende deles. Yeah. Que eu não sou contra, lá está. Sim, sim, sim. Não sou nada contra essa dependência de tecnologia, porque a tecnologia não foi inventada, não me acredito que a tecnologia fosse inventada para nós regredirmos. Eu acredito que a tecnologia foi inventada para nós realmente desenvolvermos algo bonito, estás a ver? Por isso é que se inventa carros elétricos, porque nós queremos uma solução para o nosso combustível. Mas olha que os carros elétricos, desculpa lá agora, mas olha que os carros elétricos conseguem ser bem, esta coisa das energias verdes. Eu entendo que eles deixam de produzir emissões, mas tu para conseguires o lítio, tu acabas por fazer mais destruição. É, eu sei, eu sei. Do que com petróleo. Mas nota-se que a invenção do carro elétrico foi, é uma tentativa. Eu quero acreditar que sim, que é uma tentativa de curar este, esta dependência do petróleo. Eu quero acreditar nisso. São os dois problemas nisso. Um, inicialmente os carros eram para ser elétricos. Sim, sim. E dada a influência petrolífera não foram, isto há 100 anos atrás. E a segunda, quem está à frente de fazer, não é? De fazer estes carros elétricos são... as mesmas empresas. Esse é o problema, esse é o problema, porque a única empresa que eu vejo que está na estrada e que foi uma empresa que veio para fazer só carros elétricos é a Tesla, e vamos ser sinceros, a Tesla é uma empresa da SpaceX, que é uma empresa, a SpaceX, que mais pessoas pensam, não é uma associação, nunca foi, é uma empresa lucrativa, ponto. A Tesla hoje em dia é uma empresa lucrativa. Move muito dinheiro, porque eles são, digamos, os principais fabricantes de automobilismo elétrico mundial, porque, vamos ser sinceros, as marcas começaram a produzir mais carros elétricos depois da Tesla aparecer no mercado com aqueles super carros que ninguém consegue comprar, porque a realidade é essa. Ele, o que ele queria fazer era... há uns 70 e tal aqui em Portugal. Hã? Há uns 70 e tal desse. Aqui. Sim, sim, sim, sim. Há muitos carros da Tesla em Portugal hoje em dia. Muitos. E cada vez há mais. Eu não sou contra o lucro. A pessoa tem que viver, mas eu sou contra a massificação dessas... Porque eu acho impressionante. Como é que o CEO de uma empresa que está dentro do seu escritório clicar umas teclas e dizer, ai, gastamos isto. Ai, temos que subir os salários porque eles estão-se a portar bem. Ai, mas se não se estiverem a portar bem, nós acabou aqui a brincadeira. Mas e o gajo que está na fábrica, fodido, não é? O gajo que está na fábrica, lixado com a vida, que tem uma família para alimentar, que tem uma casa nos subúrbios da cidade e que está a pegar nas peças e a montá-las e a baixá-las e não sei o quê, que não tenha um salário pelo menos aproximado. Eu entendo que o CEO seja muito importante, mas não será importante também a staff que está a construir o automóvel? Porque sem staff não há produto. E a Serra d'Arte, não é? Que está a ser destruída por causa da procura do lítio. Do lítio. E Portugal somos riquíssimos em lítio. Acabamos de vender uma série de montanhas nos últimos 5 anos para a construção, por exemplo. Está a haver neste momento um grande movimento contra as minas de lítio. No Gerês, por exemplo, que é... No meu ver, é justíssimo, porque há pessoas que dependem daquele espaço para o pasto, para a própria saúde dessas pessoas que vivem lá. Sem aquilo, tu não tens o Gerês. Que vive, exato. Ou seja, sem Gerês, não há Gerês. Não há Gerês. Não há parque natural sem natureza. Que é o nosso, aliás, que é o pulmão português, é o Gerês. É um pulmão que nós temos aqui, que a nossa biosfera necessita desse pulmão para a sobrevivência da nossa fauna e flora, porque precisamos. A realidade é que as pessoas não falam muito desta situação, mas a realidade é que o Gerês é um pulmão essencial para, por exemplo, a sobrevivência de Braga, por exemplo, e a sobrevivência de regiões na periferia do Gerês, como Póvoa de Lanhoso, Barcelos, Vila Verde, Braga, Viana do Castelo, que são milhões de pessoas. E tu agora, se vais poluir essa cena para fazer carros elétricos, então o quê? Que depois vai ser exportado e voltado a importar. Exatamente. Na forma de produto finalizado, que é o carro. Exatamente. Né? Por exemplo, se fosse uma cena de... Tem, se fosse uma cena de... Fazem comprar exatamente, um preço muito mais alto. Se fosse uma cena de... Se fosse uma cena de... Nós temos uma ou duas minas em Portugal de lítio. E produzimos carros para a nossa população e os exportamos, aí é uma ideia. Aí se conseguíssemos sequer servir a população, que não conseguíamos. Não, ter nunca essa, na vida. Não nunca na vida. Ter tanta produção, não. Tivéssemos. Mas se tivéssemos. Yeah. Estás a perceber? Fosse uma mina, ou duas. E não um monte delas espalhadas pelo território. Eu falo disto porque sou cidadão da cidade de Braga. Exatamente, por necessidade, porque eles precisam de quantidade, não é? Uma empresa enorme. Exatamente. Uma empresa enorme precisa de um país inteiro. Por exemplo, não, quer dizer, temos a situação, por exemplo, da Auto Europa em Setúbal, que produz para a Volkswagen. Eles produzem carros da Volkswagen, milhares, é das maiores empresas da Volkswagen, ou seja, é das maiores fabricantes da Volkswagen a nível mundial. A nível mundial. Então nós fazemos os carros dos gajos, vendemos os carros para eles e nós compramos no stand a 20 mil, 30 mil euros. E endividamos-nos, porque ninguém tem 20 mil ou 30 mil euros para chegar lá com uma mala e dizer assim, olha, está aqui. Não há cidadão em Portugal que consiga... Não vivemos no Dubai, estás a ver? Nem vivemos em ilhas falsas, nem nada dessas coisas. Nós somos pessoas... Mas produzimos esses carros. Também. Eu tenho um Volkswagen Golf. O meu Volkswagen Golf tenho a certeza que foi produzido na Alta Europa. E que depois foi... Ou seja, eles nem saem exportar. Do território! Eles nem saem do território! Não, sai do território, porque vai provavelmente dentro de um bar. Provavelmente, não estou muito a par. Mas, certeza, mas vai isto num vai. Um barco num regime especial qualquer para a Alemanha, nunca sai do. Tipo, aliás, esse carro, o problema é que ele nunca esteve no nosso território. Pois, ele nunca andou, ele nunca andou, é um carro que nunca andou, nunca lhe ligaram o carro e disseram, ok, agora vou estacionar aqui. Só primeiro ele tem que ir à Alemanha para ser confirmado. Exatamente, pá, acho eu que funciona assim, não é? Achamos nós, que nós não estamos dentro do ramo, mas é verdade. Por exemplo, eu trabalhei no hotel da Aldeia dos Capuchos, na Costa da Caparica, e notei muito isto. Muita gente, engenheiros de automóveis e empresários da Volkswagen, ficavam no meu hotel para depois irem fazer negócios e engenheiros que iam trabalhar para a Alta Europa durante uns tempos. Okay. Holandeses, alemães, okay. Que iam para lá trabalhar. É elite. É elite da Volkswagen, não é? Digo da Volkswagen porque é o exemplo em concreto. Digo Volkswagen, como deve existir outras marcas por outros países, não é? E outros produtos, sim, sem dúvida. Mas o que eu estou a dizer é que essas pessoas ficavam no hotel, né? Eram engenheiros, claro que estudaram para aquilo, sim senhor. Que iam para a fábrica, faziam o trabalho deles, deviam estar a desenhar carros, deviam estar a ver o que é que falta, o que é que não falta, pá, não sei. Eu não sei o que é que essas pessoas fazem, também não estou aqui para. A discussão não é essa. A discussão é. Essas pessoas. Que eu vi, que foram para o hotel e que são bem pagas, que tinham refeições no hotel de graça e tinham bebidas de graça no bar e tudo assegurado e tinham um horário super das 9 às 5, que é um horário super familiar, não é? Para muita gente. Ganhavam o dobro ou o triplo do pessoal que estava realmente na fábrica. A levantar e a montar carros na linha de montagem, não é? Que são essas pessoas que realmente montam um carro. Sim, o engenheiro só foi supervisionar. Exatamente. São essas pessoas que realmente estão lá a lixar as portas, a pintar, estão a meter a marquinha no carro e pronto, um carro 2020 que não vai ser para mim. Vai ser, sim, eles têm direito, a empresa paga-lhes um subsídio para o carro e tudo mais, o carro deles fica muito mais barato, e é realmente, mas é as pessoas que trabalham lá, mas elas ganham 700 ou 800 euros, que para mim, sinceramente, eu vivi com esse salário em Portugal, não dá para ter uma família, ou não dá para ter uma casa, não dá para ter uma vida... De, nem digo de braço confortável, estás a ver? Não dá, porque tu pagas a renda, não é? E ficas com 300 euros ou 200 e tal a sobrar. Se tiveres uma mulher e caraças, uns 400 a 500 euros deves ter assim de parte, mais o subsídio de alimentação e essas coisas. Depois eles dão um subsídio por pena, não é? Eu vejo este subsídio quase como uma cena de pena, não é? Toma lá um cartão alimentar, vira ao continente ou ao Lidl, toma, tipo, está aqui... Sobrevive, vá, 100 euros, ou 120, 120 dá para o mês, está lá. Tipo, dá para o mês, não lavou também, tipo, não abuses, está a ver? E depois está o gajo, atrás de um PC, não é? A dizer... Ah... Andamos a gastar demasiado dinheiro. Andamos a gastar demasiado em salários. Então temos de despedir pessoas, não é? Que não entram aqui pessoas assim à toa também. Virar aos recursos humanos, olha, isto aqui acabou as vagas. Não, tipo, fechar as vagas por um mês, que isto aqui já é muita gente aqui a trabalhar. Porque precisamos de poupar 5 cêntimos com cada um deles. Com cada um deles, é, mas são cenas assim, Miguel. Quando eu fui F&B Manager do Resort de Porto Santo do Pestana, eu achava que estava a ir para um sítio que era justo trabalhar, porque era um hotel de 5 estrelas, e um resort de 5 estrelas que servia políticos e não sei o que. Eu pensava que as pessoas que trabalhavam lá eram pessoas que tipo, já recebiam bem, que pá, estavam num hotel fixe, a empresa tem uma fama de tratar bem os empregados, e depois vamos a descobrir que, por exemplo, no Pestana no Alvor, não é? Estão a servir sandes mistas ao almoço para os empregados. E no Porto Santo eu nem sequer tinha um colchão no chão para dormir. E era F&B Manager, estás a ver? É interessante essa questão. Deixa-me só terminar. E eu chego lá e está os diretores, o seu secretário, era no seu escritório. Eu tinha o meu, não é? Que era um computador partilhado com outro gajo, não é? Quase. E eu trabalhava ali e trabalhava das 11 da manhã às 11 da noite, das 9 da manhã às 11 da noite, aliás, e estava ali quase que a fazer o trabalho que os diretores mandavam, porque tinham que ter uma reunião com o senhor tal e eu tinha que fazer o trabalho que ele não fez durante o dia porque teve muito trabalho e stress e não sei o que. Eu que já estava estressado, já tinha uma pilha de trabalho em cima, vem uns senhores vestidos de branco, quase, a dizer assim, olha, podes-me meter isto no sistema? E eu, tipo, às 11 da noite, a querer ir para casa, não é? Que já estava ali desde as 9 da manhã, queria ir para casa porque, opá, quero descansar. Eu estava a receber 500€ por mês, e a dizer assim, eu estou a receber 500€ por mês, e estou aqui, tipo, a mandar nos outros. E eles assim, ah, mas tens refeições... pagas, eu, olha, mas refeições pagas e acomodação por 500€ por mês, saio daqui com 1.500€, mas eu também tenho que ir viver, tenho que comprar papel higiênico, tenho que comprar comida para casa também, que eu não como só o almoço e o jantar e fico cheio, não é? Tipo, eu tenho cenas para gastar e tenho que pagar os meus estudos, tenho que pagar um monte de cena. Opa, tudo bem que estava a estagiar, mas é assim, eu não estava a estagiar 8 horas por dia, como eles estavam a dizer no contrato, ou 7 e meia, ou caraças que é. Eu estava a trabalhar 12, 13, 14 horas, às vezes 16, estás a ver? Em pé, muitas vezes, a grande parte das vezes, a ter que dar ordens a pessoas de 40 e tal anos que têm muito mais experiência que eu e que estavam a receber o mesmo que eu, a servir às mesas. E eu que estava, eu ali, coitado, 20 anos a ser gerente de comidas e bebidas de um resort, a ter que fazer encomendas e olhar para os preços, 5.000€ em encomendas para servir os gajos. Eu, tipo, se vocês gastem 5.000€, eu imagino o que é que eles não têm, estás a ver? Só para gastarem lagosta e camarão e coisas assim. Quer dizer, eu estou a receber 500€ e como os restos dos bufês na cantina e tenho que gastar 5.000€ para servir aos outros, aí é que está a insustentabilidade, estás a perceber? Porque o gajo que serve às mesas, tipo, chega à cantina, depois de servir uma lagosta ao senhor jogador de futebol de não sei de onde, que o emprego dele é tocar na bola, e o gajo que está ali a servi-lo e está em pé e tem que saber, saber o menu e tem que saber como meter as coisas no sistema e tem que controlar o seu espaço e tem que servir e tem que estar em pé e tem que correr porque o cliente já está a esperar muito tempo e tem que não sei o quê, tem que não sei o que mais, está a receber uns míseros 650€ a menos. Mais subsídio de alimentação. Mais horas extra. Que são muito bem pagas. Mais horas extra, pá, quanto é que é a hora extra? 6€ por hora. Ah, isso é incrível. Ou seja, se eu trabalhar mais uma hora extra, dá-me uma diária ali no... Ali no café deste, pá, por amor de Deus, não é? Não é? Tipo, agora, por exemplo, vamos à Inglaterra. Deixa-me só perguntar, antes de avançares para a Inglaterra, o que é que acontece com as políticas da hospitalidade? quando tu tens... É que a minha questão, não é? Vai tanto para o nível dos hotéis. Chegas a uma terra pequena. Sim. Chegas a uma terra pequena que tem 10 hotéis. Sim. Nem isso, muitas vezes. Não, mas espera, pronto, tem 10 hotéis. Na aldeia vivem 2 mil pessoas, ok? 1000 dessas pessoas devem estar a trabalhar nesse serviço. Ou seja, estão no hotel, trabalham no hotel, servem no hotel, Sim. servem no restaurante, Sim. fazem o serviço turístico, etc. As outras 1000 vivem na pobreza total. Que é o que realmente acontece neste tipo de situações. Se não for pobreza total, pronto, um limiar de pobreza. Um limiar, sim, sim, sim. É para não ser tão, pronto, pobreza total é uma coisa aterradora. Sim, sim, nem quero ouvir falar que isso existe. Mas o limiar de pobreza, que é uma palavra mais bonita de se dizer. Então, a minha pergunta é, tipo, muito sinceramente, estás a ver? A minha pergunta seria, não seria possível que aquelas 1000 pessoas que fazem esse, que prestam esse serviço e as 1000 pessoas que precisam dele pudessem, tipo, juntar-se e, em vez de estarem a servir estrangeiros que têm dinheiro, ajudarem-se uns aos outros e terem hospitalidade entre si? Mas estás a dizer no sentido de... Eu digo isto no sentido porque normalmente a ideia é que o turismo traz dinheiro, o turismo traz desenvolvimento, traz luz elétrica. Olha, em sítios que não há luz elétrica, basta teres um hotel já há luz elétrica. Sim, na aldeia. É verdade, é verdade. Okay. Mas mudador, a verdade é que só há luz elétrica no hotel e na rua do hotel, porque as outras ruas não têm luz elétrica. Isso acontece muito em África, por exemplo. Água, etc. Água potável, etc. No hotel há, mas não há na aldeia circundante, que na verdade é a aldeia. O hotel é que veio para o meio dela, não é? Sim, claro. Surgiu espontaneamente quase. Continua a ser a aldeia, sim. Ao mesmo tempo, trouxe trouxe água limpa, trouxe eletricidade. Então, porquê é que as pessoas da aldeia não servem daquele hotel como um centro de dia em que podem ir tomar banho, em que podem dormir, em que podem comer, almoçar, e os que já estão a servir, em vez de estarem a servir estrangeiros ricos, continuam o trabalho deles e ajudam as pessoas que vivem nessa Mas aldeia? Mas estás a dizer isso numa situação... Eu digo isto em situações reais, porque é que isto não acontece. Mas em situações reais, estás a falar dos 365 dias do ano? Ou estás a falar quando existe, por exemplo, a pandemia, em que... Não, olha, a pandemia veio exatamente trazer isto à tona. Porque este problema já existia, mas realmente com a pandemia a gente começou a perguntar porquê que não damos os hotéis aos sem-abrigo? E foi o que aconteceu a muitos hotéis. E não foi uma boa pergunta? Sim, sim, mas foi o que aconteceu, Miguel. Muitos hotéis deram espaço a sem-abrigos e... E entretanto, voltaram ao normal? Não. Há muitos hotéis que ainda continuam... Ficaram com... Com esse... Ficaram com essas pessoas? Por exemplo, vou-te dar um exemplo, não de um hotel, mas de uma... Uma empresa, barra associação, barra organização. Uhum. Futebol Clube do Porto. Ok. O Pinto da Costa, sendo o Pinto da Costa, que é que toda a gente conhece. Ele pode ser muita coisa, mas ele foi o primeiro na cidade do Porto a abrir o pavilhão e fazer camas para os sem-abrigo. Mas isso é outra coisa, os pavilhões. Pavilhões há muitos em todo o lado. Não, o pavilhão do Estado. Não o pavilhão viver lá. Sim, não, mas eles abriram. Mas na exato, claro. Mas eu estou a dizer é que ele, não tendo um hotel, não é? Ele não tem hotéis, não tem. Ok, não é gestor de um hotel. Não é gestor de um hotel, não é? Não tem nada. Ele tem um pavilhão e fez camas com divisões dentro do pavilhão para os sem-abrigos morar. Agora. Os campeonatos começaram. Eles ficaram com os sem-abrigo? Não. Ah, ok. Para onde é que eles foram? E agora? Para onde é que eles foram-se embora? Para outro sítio qualquer. Exatamente. Foi muito bonito durante aqueles 3 meses. Foi muito bonito durante aqueles 3 meses da pandemia real de maio ou abril começou. Coisa mais. Ok. No momento mais crítico. Crítico. Continua a ser. Que continua a ser. Só que agora já não se toma com. Exato, agora pronto. Agora já passou. Se foda ao bicho, não é? Eu acho que os hotéis vão parar de fazer isso, porque eles querem vender e não querem ter sem-abrigos nas recepções. O que eu acho não era os hotéis, não era ter os hotéis abertos, eu acho que não é a responsabilidade dos hotéis fazer isso. Eu acho que é a responsabilidade, eu acho que é a responsabilidade, sim, de associações como a Esposa da Juventude, que são bastantes, que conseguiam, easy, muito fácil, acomodar estas pessoas. Porque nós não precisamos mais de pousadas da juventude. Mas, por um lado, até precisamos, porque elas são cenas do Estado e é bom ficar lá, porque ao darmos dinheiro para lá, nós sabemos que o dinheiro vai rolar para os nossos contribuintes. Mas, eu sinto que essa responsabilidade está em reconstruir edifícios abandonados para a criação de acomodações para estas pessoas. Está no trabalho das associações e das organizações que tomam conta dessas pessoas. Que eles dizem, são associações não lucrativas. Pá, isso não existe. Elas são associações lucrativas, os voluntários vão para lá, trabalham por eles. Eles estão a dar não sei o que, eles estão não sei o quê, vão às empresas buscar comida e não sei o quê, e têm ali voluntários. Isso é ser lucrativo, de alguma forma. É lucrativo para algumas pessoas, para algumas empresas. Claro que é. Nem que não seja para essa associação. Claro que é. Claro que é. Claro que é, Miguel. São outras formas de negócio. Claro que é. Só que não está num papel. Claro. Está num recibo. O maior negócio é feito por servir o pobre. Exatamente. Exatamente. O pobre é dos maiores negócios. Exatamente. Exatamente. Se o fizeres dessa maneira, não é? Exatamente. Agora, eu sou pessoa para julgar um hotel que tem... Um hotel, pronto, aqueles hotéis independentes que têm 10 ou 11 quartos. Que realmente o proprietário precisa de vender e tem que e não os vai vender. Ele não os vai vender porque pá, gostava muito de acomodar os sem-abrigo. Oh, pá, não posso julgar, man. Não posso chegar lá, pá, tens que fechar o outro. Ele se calhar depende, o proprietário está a depender daquela habitação para ganhar. Isso cada vez menos existe, não? Por exemplo, mentira, porque o Airbnb veio para desmistificar os hostels vieram para desmistificar isso. O Airbnb, por exemplo, eles alegam ser uma associação, uma empresa que é uma comunidade de pequenos arrendatários. Sim. Não é? Que a pessoa aluga o seu quarto, o seu quintal. Mas isso não acontece. Tanto que a Câmara de Barcelona juntou-se com a Câmara de Madrid, Amsterdão, de uma série de outras cidades e exigiram legalmente a Airbnb, puseram-nas em tribunal. Porque havia ilegais. Para que a Airbnb lhes dissesse então quais são, da quantidade de quartos que eles alugam pela sua plataforma, quais deles são de pequenos arrendatários e quais deles são de empresas que especializaram-se em arrendar para a Airbnb e que estão a estimular a especulação imobiliária. A Airbnb não deu resposta? Não. Não deu. E tanto quanto se sabe, só dois ou três são de facto pequenos arrendatários. Claro que haverá mais, mas oficialmente a maior parte deles são empresas da especulação imobiliária que estão lá exatamente para comprar 20 edifícios ao mesmo tempo, esvaziar as habitações e pôr aquilo à venda por 60 euros por noite. Claro. Sim, okay. E isto é Airbnb. Airbnb não é uma associação de pequenos arrendatários. Mas por isso é que o Airbnb, por exemplo, em Portugal, ou por exemplo, a realidade de Portugal, que é a realidade que eu conheço porque sou da área. É isso que aconteceu porque aqui. Porque sou da área, eu já estive em alguns. Por exemplo, estive no Jerez e o senhor. E a casa ficava mesmo no meio de uma aldeia. Era uma casinha de pedra. E o senhor era um labrador mesmo que arranja uma casinha para ganhar uns. As pessoas queriam ir lá, ele tinha lá uma casinha que aluga, fica numa aldeia chamada Campo dos Jerez. E isso é que é Airbnb. Airbnb são essas pessoas. Devia ser essas pessoas que têm. Chamado Bed and Breakfast. Exato, que têm essa propriedade, uma propriedade a mais, às vezes herdada, outras vezes até comprada. E que fazem realmente dali um espaço para as pessoas ficar, para os hóspedes ficar, normalmente é só dois ou três que podem ficar, porque normalmente é só uma casinha que eles têm. E é uma forma deles conseguirem ganhar um bocadinho de mais dinheiro. Porque o Airbnb não é só vender a casa. O Airbnb, a pessoa que tem a casa dá uma comissão ao Airbnb, à empresa Airbnb, pela reserva. Não é? É por isso que eles depois dão-te um cartãozinho, sempre que vais a um Airbnb. O gajo do Airbnb normalmente dá-te um cartãozinho de contacto para tu reservares diretamente com ele, porque além de ficar mais barato, o dinheiro vai a 100% para ele. Ou sim, seja, sim, o Airbnb faz primeiro é entrar no meio desse negócio, não é? Exato. É um, aquilo não é nada mais que uma colaboração entre o arrendatário e a plataforma. É como a Booking. É como a E-Dreams dos aviões. Mas a Booking é para grandes hotéis. Sim. Hotéis. Mas é, funciona da mesma forma. Se propôs, inicialmente, a ser essa questão de ser uma colaboração com os pequenos arrendatários, coisa que não é, de facto. Não, mas funciona da mesma forma. A teoria em si é a mesma. É cobrar uma comissão ao empresário, digamos assim. Eu transmito a minha hospitalidade a partir das bebidas que faço. E eu tenho a plena noção que aquilo é arte e eu o faço porque eu gosto de fazer. Só que o problema é que não é um serviço que toda a gente possa utilizar, o que é uma pena. Porque... se existe uma arte, e se existe uma arte de hotelaria e de hospitalidade, deveria ser exposta a todas as pessoas, e todas as pessoas deveriam conseguir entrar num hotel com um spa, porque aquilo é um hotel de spa. Eu acho que estes hotéis de spa, por exemplo, que são dedicados à saúde, como se diz, à saúde das pessoas que têm dinheiro para ir para comprar esses serviços, porque o operário não tem dinheiro ou tempo livre para desfrutar desses serviços. E é uma pena, porque eu acho que o turismo seria uma coisa incrível se as pessoas tivessem, se toda a gente tivesse direito a esse turismo, de uma forma sustentável, de uma forma em que as pessoas iriam ao hotel, de uma forma em que não invadissem as cidades e não invadissem os centros históricos, não retirassem as pessoas das suas casas para irem viver para periferias, por exemplo, o que se passa na Ribeira do Porto, o que se passa na zona ribeirinha em Lisboa, para viver no centro de Lisboa. Quem é que vive no centro histórico de Lisboa? Ninguém. Ninguém vive no centro, que vai doar um rim para comprar uma casa no centro histórico de Lisboa. Não dá para viver no centro histórico de Lisboa. Uma renda é altíssima, porque ao lado tem um hotel, e temos turistas, e temos não sei o quê, e vai abrir um restaurante XPTO aqui nesta zona. Antiga, vamos falar, por exemplo, Alfama. O que é Alfama sem as pessoas de Alfama? A Alfama tem um fado, tem essas coisas todas, por causa das pessoas que vivem em Alfama.